Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Pois é, estamos chegando aí, galera. 100 episódios, 100 TigreCasts, assim, 101, na verdade, se você considerar aquele especial que a gente viu, que a gente fez a parte do Oscar no ano passado. Ele foi lançado a parte com o episódio da semana, mas enfim, é isso aí. Infelizmente, quem tá ouvindo aí, quiser ouvir hoje o primeiro episódio, não consegue, porque eu não consegui ainda arrumar ele, porque assim, realmente o episódio foi perdido, o arquivo foi perdido, tem os brutos ainda. É bom que valoriza, né? Quem é true fã de TigreCast vai dizer aí. Não, mesmo assim, o episódio ele era muito ruim, assim, eu tava experimentando, conhecendo a mídia ainda. Enfim, um dia eu volto pra resolver o arquivo e vou colocar ele de volta no ar, só pra gente ver como é que fica. Claro, não vou editar como editei na época, né? Eu vou editar ele como ele deveria ser editado hoje. Mas aí, vamos falar um pouquinho desses 100 episódios aí. Eu vou falar pra vocês os 10 episódios mais baixados aí, pra quem tiver interesse. Os nossos 10 episódios mais baixados são o 65, que é o de Jogos Mortais, 1, 2 e 3. Sério, cara? Sério. Mas... Que medo. Que ironia, hein? É, né? Que o Marcelo menos gosta de ter participado, mas enfim. Não que ele seja um episódio ruim, né? Não por isso, cara. Não, é episódio excelente, cara. Gravado aí a sangue, suor e lágrimas, mas com coração. Pois é. Logo depois vem o 69, tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar. O 73, Interestelar. Depois o número 78, que foi o top 8 filmes que não mereciam Oscar. Quinto lugar, os Guardiões da Galáxia, no episódio número 58. Logo depois o 74, o Tropa de Elite. O mais recente, já entrou na lista aqui, o número 97, sobre o Exterminador do Futuro 2. Monty Python, o Cálice Sagrado, nosso episódio 57. O especial do Liam Neeson, no 55. E a Origem, no episódio 64. Aí só tem dois Nolans aí nessa lista de 10, hein? Olha, cara, e assim, se você pensar, são temáticas até bem diversas. Tem os Jogos Mortais, aí você pega tudo que eu queria saber sobre sexo, cara. Eu fico imaginando se ninguém baixou isso aí por engano. Olha, eu acho que o 69 é bem provável mesmo, viu? Não tem umas estatísticas aí não de como chegaram nos episódios, Thiago? Ah, até tem, mas aí eu teria que dar uma pesquisada a mais. É. Aí vocês, assim, vocês não participaram sempre aqui, mas enfim, você lembra, Marcelo, quando foi a sua primeira participação? Cara, eu acho que foi em Batman, cara, Cavaleiro das Trevas, se não me engano. É, exatamente, nosso episódio número 3. Oi? Ainda lá atrás. Nossa, muito. Oi? Lá atrás, cara. Devo ter falado um monte de merda, cara. E, Matheus, lembra qual que foi o primeiro, o seu? Cara, não lembro. Eu lembro que foi um pouco depois do episódio sobre o Homem de Aço, porque quando eu fui fazer meu dever de casa pra começar a ouvir e tal, entender como é que funcionava, esse foi um dos que eu peguei e foi um dos que me marcou aí. Bom, você participou, a primeira vez que você entrou foi no 39, sobre o Oscar, apostas do Oscar de 2014, que foi, você deve lembrar aquela vez que eu tentei gravar com vocês aí umas duas ou três vezes, pelo menos, pra poder começar a gravar, e meu computador tava dando sempre problema. Uhum. Então, daí depois desse ato danado aí entre o episódio, entre 38 e 39, eu consegui fazer essa gravação. E ainda assim, essa ainda deu um problema, porque eu perdi todo o meu áudio, então eu tive que dramatizar depois, né? Só ouvindo a voz de vocês e passando por cima pra poder fazer. Foi esse que se deu, teve aquela edição ninja, então, né, cara? Você só tinha os nossos áudios, o seu você tinha perdido. Exatamente. Caraca, o Thiago mostrou. Aquela edição foi foda, cara. Thiago mostrou a magia do cinema no podcast, né? Pois é. É o mago da montagem aí. É. Só pra mostrar números, Marcelo, você já participou daqui 53 vezes. Eita porra. Ó. Nossa senhora. Matheus tá um pouco, ainda tá atrás, mas um pouquinho atrás, com 43 participações. Nossa, aí, como é até que você aguenta, cara? Caralho, 53, puta merda, é muita coisa. O Cliff, que não pôde estar aqui com a gente hoje, ele já participou 8 vezes, e a primeira participação dele foi no TigreCast número 72, sobre o dia de treinamento. Mas a gente já teve outros vários participantes aqui, vários convidados, né? O Eduardo Zolin, ele participou de uns primeiros, hoje ele é comentarista da NFL, ele lá na ESPN. Olha aí, rapaz. O Leandro Valino, Marcelo Paradello, Guilherme Vitoriano lá do Filmes e Games, o pessoal da comunidade 07, do 007 Brasil, nos 4 episódios que eu fiz sobre os filmes de James Bond, o Marquito, o Fábio Carmona, o Sérgio Vasconcelos, também participando aqui o Ângelo Costa, do Além da Tela, o Túlio Dias, do Cinema em Boteco, também o Igor Marinho, que tem Tirocitro, a Stefan Schwartz do Cine Splendor, Bruno Costa, que é do Cinéfilos, hoje também faz lá faz um programa com o Jurandir Filho, o Ricardo Rente lá do Canal 42, o Diego Pereira do Chefão de Fase, ele fez alguns episódios junto com a gente também, Juliana Varela já participou da Guia da Semana, já participou de vários episódios, o Alexandre Ledmaster, o José Rodrigo Baldin da Central 42, já apareceu várias vezes aqui também, acabamos de gravar um episódio com a Melina do Jurassic Cast, ela já participou aqui umas 3 vezes, o Andrei Fernandes do Mundo Freak, a Joyce Paz do Cinemascope, tivemos a Tata Snow e o Bruno Fava lá do Freak Pop, o Juba e o Caldo de J-Wave também, e tem algumas participações especiais também, como o Thiago Miro lá do Mundo Podcast, o Yuri Rodrigues do Drone Saltitante. Pois bem, são algumas curiosidades aí desses episódios, esses 99 episódios atrás aí, que tive vários problemas, desde questões técnicas, teve uma época que eu não tava conseguindo mesmo fazer toda semana, então eu tive que transformar o episódio em quinzenal. Hoje, na verdade, o tempo ainda é o mesmo, mas uma hora eu cheguei à conclusão assim, caramba, eu tenho que falar de tanto filme, se eu fazer isso só há 15 dias, eu vou deixar de falar de tanta coisa boa, então é melhor tentar aí as duras penas fazer isso. Olha aí, mas já passou um monte de gente boa aí, hein, cara. Pois é, esses são 99 episódios, esses 100 vão ser aí, cada um tem em média aí de mais ou menos 1h20, né, então deve ter umas 200 horas aí de gente falando sobre filmes, sobre curiosidades. Realmente, se você for fazer algum tipo de maratona e começar do episódio 2, por exemplo, você vai ver, eu mesmo não aguento, assim, ouvindo, por exemplo, alguns, assim, eu tenho até um carinho por alguns episódios antes, assim, pelo menos antes da edição, eu diria da edição 30, mais ou menos, mas mesmo assim, ainda esses têm alguns problemas que eu até gostaria mais assim, de que eles não existissem, mas também faz parte do aprendizado. Então, vamos lá, né, começar mais uma rodada aí, e vamos ver se a gente chega aí no 200, né, daqui 2 anos a gente descobre se a gente consegue fazer mais 100 episódios. Opa, uma mais 100, poxa. Ah, então vamos lá, aqui é o Thiago Lira Tigre. Aqui é Marcelo Zagnoli. E aqui é Matheus Dess. E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é um apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Essa tradição aí que a gente tem feito nos últimos, desde o episódio 50, que eu tive a ideia de voltar anos atrás, eu tava esperando esse episódio 100 por vários motivos. O primeiro, óbvio, de chegar à marca 100, é uma marca importante. A pessoa pode falar assim, putz, é só um número, é só mais um, mas também tem a sua importância, chega a 3 dígitos, infelizmente, a gente vai demorar muito pra sair desses 3 dígitos, sair dos 2 já foi complicado, mas hoje, nessa sessão, anos atrás, nós vamos falar de um filme que a gente já falou muito, mas assim, na verdade não que a gente falou muito, mas a gente falou muito dele, às vezes pegando pedaços, assim, porque isso aconteceu nesse momento, ou naquele momento. A gente vai falar de Homem de Ferro 3. Não vou falar de Homem de Ferro 3, apesar de ser o filme, assim, que a gente mais, talvez seja o segundo que a gente mais comenta aqui. Hoje, nós vamos voltar para 1915 para falar de O Nascimento de uma Nação, de W.D. Griffith. Como sempre, a gente vai falar um pouquinho também da década que esse filme foi lançado, né, década de 1910, falar dessas produções marcantes dessa época. E pensar que é um ano que nem os nossos avós estavam aqui presentes, eu imagino, pelo menos. Né? Ou se os nossos bisavós, é pra você ver assim, coisa de 3 gerações atrás. E por que a gente está falando de um desse filme em especial? Vamos comentar disso também, mas quero voltar aí para 1910, como a gente já falou aí nos outros anos atrás aí, desde o número 50 lá, que foi por um punhado de dólares. Essa busca pela ilusão de movimento, ela já existia bem antes dessa década. Bem, na verdade, alguns cientistas já brincavam com algumas coisas assim para dar ilusão de movimento, como tinha invenções como o talmótropo, o zootrópio, talvez seja o mais famoso deles, que é aquela roda que você gira e tem uma fendinha no meio, bem em cada cada frame, daí como ela vai girando, ela dá uma impressão de movimento, porque as fotos elas são tiradas em frames diferentes. Tem o Kinematoscope. Isso tudo ainda no século XIX, né? E a gente teve também homens importantes como Thomas Edison, William Dixon, os irmãos Lumière, Georges Méliès, e também, por exemplo, o Edwin S. Porter, né, que foi o diretor do Grande Assalto de Trem, isso em 1903. Ô, Thiago, cabe até uma curiosidade, só pra não perder. Você sabe que, assim, o cinema... os créditos do nascimento do cinema são dados aos irmãos Lumière. Mas por um detalhe, ele não foi pro Thomas Edison. É que o Thomas Edison tinha também criado um aparelho para capturar movimento, só que ele estava preocupado que o aparelho também captasse som, enquanto os irmãos Lumière não se preocuparam com isso. Então, foi só por um detalhe que o crédito não foi para ele, né? Eram duas linhas de pesquisa separadas, né? E aí o que a gente tem desde sempre, que é o de quem anuncia primeiro é o inventor. Sim, verdade. Apesar, e eu li, assim, estava fazendo minhas pesquisas, eu acabei lendo que esse William Dickinson, na verdade, ele, como se diz, ele tinha até mais importância que o próprio Thomas Edison, porque o que o Edison fez, na verdade, ele estava mais, assim, dando suporte técnico do que o criação, assim, do que a criação em si. Mas é sim. Então, o Thomas Edison foi um grande investidor, na verdade. Ele tinha os pesquisadores, ele pesquisava também, claro, mas ele era o cara das patentes, né? Tanto que ele até tinha tem aquela história clássica do problema que ele tinha com Tesla, relacionado à energia e tal, e a lâmpada, porque o cara ia lá e pagava as patentes, ele não tava... Ele tava... como é que eu posso colocar isso de um jeito que não fique maluco e faça sentido? É processo aí. Ele era o cara... Imagina assim, você tem um cara que tá lá pesquisando e você tem um cara que tá lá juntando uma equipe de pesquisadores pra ele chegar no final e pagar a patente, porque a patente nessa época era... Só quem podia mesmo pagava, sabe? Então, ele era um grande investidor, na verdade. Um grande... acho que investidor é a melhor palavra que eu tenho agora mesmo. Não, acho que tá certo mesmo. Tem... Não, sim. É, mas acho que faz sentido mesmo. Tá correto. Apesar de a gente ter... Eu comentei, por exemplo, o filme do Porter aí de 1903. Antes, os filmes assim, é óbvio que você vai, que você tal, assim, eu falo que é meio óbvio, mas também não é muito pretensão minha falar isso, mas os filmes, eles não duravam muito tempo. Sabe aquela história de que hoje uma pessoa fala assim, uma pessoa não vai aguentar um filme de 2 horas e meia no cinema? Também era verdade no começo do cinema. Muita gente falava assim que você colocar um espectador médio por 1 hora ou 70 minutos sentado no cinema não era comercialmente atrativo. Então, por exemplo, o primeiro filme longa-metragem lançado nos Estados Unidos foi um filme italiano chamado O Inferno de Dante, em 1911. Mas o primeiro filme realmente americano que eles usavam 5 reel, né, 5 rolos, né, que representavam mais ou menos aí seus 70 minutos, foi em 1912 com Oliver Twist. E apesar disso, o primeiro filme histórico falando que as pessoas, assim, pelo menos assim, os historiadores, eles, né, pelo menos com a maioria das fontes, né, o primeiro narrativamente falando, o primeiro longa-metragem narrativo, comercialmente falando, que durou pelo menos 1 hora, é um filme chamado The Story of Kelly Gang, que conta a história do Ned Kelly, que é um filme australiano de 1906. Sim, rapaz. Esse é o primeiro filme, assim, pelo menos o que os historiadores concordam aí depois de alguns anos, apesar de ser um de Hollywood, dos Estados Unidos sempre tendo uma grande produção, o primeiro longa-metragem não foi dele. Olha aí, isso aí eu não sabia. Também em 1910, na década de 10, o Hollywood já existia, né? Na verdade, né? Se você olhasse ainda lá pra planície, você ainda vê Hollywood Land escrito. E apesar de... Porque é uma cidade que ela ganhou status de cidade em 1903, né? Em 1903, né? Então já tinha produção cinematográfica e já definiram os estúdios americanos definiram que Hollywood ia ser o seu lugar. Então, 1903 foi oficialmente incorporado como cidade. Em 1910, a população de Hollywood era de 5 mil habitantes. Mas em 10 anos, né? Isso lá já na época do Corrida do Ouro, né? Como a gente falou no episódio 90, já eram 35 mil habitantes, né? Essa produção, esse crescimento muito rápido aí da população fez que a produção que acontecia em Los Angeles, dos Estados Unidos, dos filmes americanos, concentravam 60% das produções. Isso já em 1915. Esse crescimento da indústria, né, a gente comentou rapidamente também lá no episódio 90, né, que aconteceu muito durante os anos da Primeira Guerra, né? Antes dos Estados Unidos entrarem na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra. Comentamos também, a gente comentou, né, que virou uma demanda para um escapismo, né, um entretenimento de escapismo. Em 1915, em especial, né, nós tivemos o Nascimento de uma Nação, né, que já vamos comentar daqui a pouco. Também teve um dos primeiros curtas do Chaplin, que é o Vagabundo, nesse mesmo ano. Mas se você for pegar, assim, as produções não são, assim, são provavelmente filmes que, olha, eu não vi a grande maioria, eu só saberia dos filmes que existiam. Por exemplo, uma das outras grandes produções, junto com o Nascimento de uma Nação, foi um filme chamado Os Vampiros. Você acha que já viu o filme longo? Os Vampiros tem 7 horas de duração. Nossa senhora! Só que ele, claro, não foi lançado no cinema desse jeito. Ele era lançado em episódios, ele foi lançado em 7 episódios que variavam aí entre, como se diz, variavam entre de duração. Mas o diretor do Louis Feudal, ele concebeu o filme como produção só, mas eu nunca vi esse filme inteiro também. Caraca, esse filme eu conheci agora. Não, eu só vi trechos dele também, estudei um pouco dele, mas também nunca parei pra ver, cara. Cara, 7 horas de filme mudo é muito amor ao cinema, hein? Ó, se a gente já ficou aí vendo 3 horas e meia de filme mudo, imagina, né? Imagina aí 7 horas, né? Assim, teve alguns filmes aí nessa última mostra de Internacional de São Paulo aí que também tiveram. Teve um filme aí, de onde era mesmo? Acho que era, meu Deus, era um filme de 7 horas também, que o cara era um documentário de 7 horas, não vou lembrar de que país. E assim, aí tinha vários descansos entre as exibições. Se eu tô bem lembrado, foram 4. Mas os filmes mais populares lançados em 2015, também além desses dois: Enganar e Perdoar, Longe Desse Insato Mundo, O Golem, esse é um filme que foi considerado perdido por muitos anos, e inclusive ele passaram esse filme, a versão restaurada dele na mostra aqui de São Paulo, O Escravo de uma Paixão e Carmen, acho que são os filmes mais comentados dessa época, apesar de novo, a gente tá indo tão atrás no tempo que fica mais difícil você dar uma olhada nesses filmes, mas esse Carmen, por exemplo, ele é dirigido pelo Cecil B. DeMille, né, que é um dos diretores de cinema mais conhecidos também da primeira fase, né, do cinema. Dirigiu Os Dez Mandamentos, O Maior Espetáculo da Terra. Que chegou a ser tão importante que criaram um prêmio Cecil B. DeMille, né, que é entregue lá na cerimônia do Globo de Ouro. Isso. Que é por conjunto da obra, né. Se você for parar pra pensar, tem muita coisa. Até mesmo antes de 1915, até o começo do século XIX, que a gente começa a chegar naquilo que a gente começa a chamar assim de cinema, mas do cinema que a gente conhece, digamos assim, o tipo de história com narrativa, com montagem, mas isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui na próxima pauta. Então já vamos falar um pouco, já vamos começar a entrar nessa questão aí de O Nascimento de uma Nação. Em primeiro lugar, talvez você já tenha ouvido falar, se você nunca viu, você tá ouvindo aqui com a gente, eu não vou nem dizer assim que talvez seja muito difícil você realmente ter visto esse filme, eu mesmo demorei anos para assisti-lo, mas vamos começar pelo que ele é famoso. Em primeiro lugar, por que ele é tão controverso? É possível separar a mensagem da importância do filme? Que, veja bem, a gente tem que falar sobre essas duas coisas, começar discutindo essa questão. Por quê? Que ele é controverso? Por que que o filme, apesar de ele ser conhecido em tudo que é, se você for falar com estudiosos do cinema, com críticos, eles vão falar assim sobre, eles vão acabar uma hora chegando, talvez não com muito orgulho, em Nascimento de Nação. Em primeiro lugar, é a coisa mais óbvia do mundo. É um filme que lida com, que romantiza o nascimento da Ku Klux Klan, que é uma organização de extrema, de supremacia branca dos Estados Unidos, não é isso? Eles já existiam já desde o fim do século XIX, e o filme mostra com todas assim os preconceitos que você puder imaginar contra os negros, né, no filme. Mais que isso, né? O filme mostra como a KKK ajudou os Estados Unidos a se livrar da ameaça que eram os negros. Uhum. Acho que assim, não só romantiza, ele celebra, né, o nascimento da KKK, sim, como diz o Matheus. Negócio heróico, assim, né, cara? Pois é. Imagina assim, hoje a Ku Klux Klan ainda existe nos Estados Unidos. Eles têm até um braço político, eles têm um partido. Mas, só aproveitando o gancho, vai lembrar que a proposta não é toda do filme, né? O filme é baseado num livro chamado The Klansman. Do Thomas Dixon. Isso. Na verdade, numa peça, né? Era um romance, sim, né? Sim, sim, sim. Realmente, ele foi baseado nesse reverendo aí, que era... que era um supremacista branco, e realmente era uma peça, realmente era uma peça, né? Que na verdade era de uma trilogia, né? A primeira parte foi mais conhecida, né? Realmente é um filme explicitamente racista, mas ainda assim é um marco na história do cinema, um marco da história do cinema americano, claro, do cinema em geral, né? E muito por causa do Griffith, né? Da genialidade dele como diretor. Sim. É tipo um avatar da época dele, né? É, tecnicamente, assim, uma maravilha, mas a história é... não. Tem essa questão, né? Por exemplo, se você for pegar... Porque eu falei assim, porque se perguntei no começo se é possível separar a mensagem da importância do filme. Porque a mensagem é uma mensagem, assim, que a gente vai acabar comentando aí durante a discussão. Uma mensagem torpe. Mas se você for abrir no Rotten Tomatoes, por exemplo, esse filme tem uma média de 98% de aprovação. E aí, a gente poderia falar isso, o filme, tudo bem, aí na hora de dar uma nota, por exemplo, putz, cara, você fala, putz, o filme é revolucionário, foi maravilhoso na sua época, tem elementos narrativos que nós usamos 100 anos depois, a gente continua usando, mas e aí, dá pra gente fazer isso? A gente poderia falar que o filme é um filme nota 10, e aí fala assim, o filme é nota 10, apesar da história, do jeito que o clã é representado, do jeito que os negros são depreciados na história, tem algumas questões que envolvem, por exemplo, o uso da pintura? Então, mas cabe de novo várias questões. O próprio Griffith, na época, foi acusado de ser racista pelo filme e tudo, e ele logo depois ele publicou um manifesto dizendo que não, que ele foi mal interpretado. Assim, eu vou bancar um pouco advogado do diabo, mesmo assim, indo contra as minhas convicções. Mas vamos pegar pelo histórico, né? O Griffith, assim, ele era filho de um coronel e foi criado no sul. E, assim, ele cresceu vendo o pai dele voltando da guerra derrotado e ouvindo histórias, assim, da cabeça dele, falando assim, olha, aconteceu isso, olha, aconteceu aquilo, a culpa dos males do nosso país são os negros. E aquilo foi implantado na cabeça dele, martelando. De novo, vou fazer o advogado do diabo. Mas eu acho que, assim, a coisa deve ter ficado tão, tão enraigada na mente dele que pra ele era natural fazer aquilo. É como se ele estivesse fazendo um favor pro mundo. Ele falou assim, vou mostrar ao mundo. E ele não percebia, pelo menos assim, o que os historiadores discutem, é que ele não percebia o quão odioso era a mensagem que ele estava passando no filme. Que pra ele era algo tão natural que ele não percebeu a grande absurdo que ele estava fazendo. E assim, só um paralelo, essa questão dos negros que o Thiago citou, é porque na época tinham poucos atores negros. Então, os principais, ele acabou usando maquiagem, né? Pra simular. E você percebe no filme claramente, né, a diferença entre atores negros de verdade e os que estão maquiados. Sim. Sim. E a... lá no sul era uma coisa cultural, né? Porque essa questão racista. Até hoje, cara, acho que foi um dia desses que conseguiram descer a bandeira dos confederados, né? Dos Estados Unidos. Uhum. Que era a parte sulista lá que era a favor era contra o fim da escravidão, né? Se você for pegar dentro do contexto no qual o cara foi criado, é uma coisa comum mesmo. Acho que não tem muito pra onde fugir. E tem um outro fator aí, que eu vou pedir até ajuda pra vocês, porque eu esqueci de pesquisar essa parte. É, onde que ficava a maioria dos cinemas da Biograph? Putz, cara, eu li isso aí, mas provavelmente era no sul. É que, se eu não me engano, a maioria dos cinemas da Biograph era realmente do sul. Tanto que o Griffith foi descoberto lá pela própria Biograph, né? É assim, em 1908, ele foi contratado como escritor e ator. Ele atuava, né, antes de ser diretor. É, o sistema deles era muito, muito parecido com o que hoje a gente tem com a Marvel, né? Que é a Highway ou The Highway. Nossa! Tipo, do nosso jeito, então você tá fora e a gente consiga. Quem consegue achar outra pessoa rapidinho que esteja disposta. Então, essa parte que eu acabei não pensando, eu não sei se isso era realmente uma grande vontade dele de adaptar o The Clansman pro cinema, ou se foi, sei lá, algum tipo de intervenção da produtora, sabe, de dizer, vamos fazer esse filme aqui que vai dar sucesso aqui no sul. Olha, mas é interessante porque apesar, quando o filme foi lançado, ele recebeu vários protestos assim na frente do cinema, falando, vocês estão revivendo a Ku Klux Klan, né, princípio naquela época, né, em 1915, né, na metade da década de 1920, 20, 1910, o clã já tinha caído no esquecimento. E aí o filme, na verdade, o que o filme fez, na verdade, foi levantar as pessoas, né, de novo aí a tentar chamar o clã, reconstruir o clã. Ó, o que eu, assim, o que eu peguei de pesquisa, que eu vi, é o seguinte: Christie teve até, assim, alguns problemas de orçamento. É, o filme custou cerca de $110 mil. Nossa, que fortuna. É, pra época era muito. Eu sei que ele conseguiu, assim, se não me engano, foi de cerca de 20 ou 30 mil dólares. Foi de um produtor, foi do produtor que bancou. E a própria Ku Klux Klan. Nossa! A própria Ku Klux Klan patrocinou também parte do filme, porque era a principal interessada, né? Em ter como eu posso dizer, uma. Que é uma peça artística. De propaganda, né, cara? Sim. É assim, como vocês já citaram, é baseada, né, em um livro, né? Tanto que o filme, quando foi lançado, não se chamava, né, O Nascimento de Uma Nação. É, tinha o nome original, né? Era o mesmo nome do livro, né? Sim, assim, sim. Fugiu o nome que eu anotei aqui, não sei. É, o Clansman mesmo. É, isso, The Clansman. Então, assim, aquilo que o Thiago falou, ela já estava quase morta, enterrada, faltando jogar mais um pouquinho de areia em cima, e com o filme ela meio que retomou um pouco das suas forças. Uma coisa interessante, assim, que talvez você fale assim, você possa defender o Griffith nessa questão aí que o Matheus conversou, e também nesse fato que o Marcelo apontou, que ele talvez não, ele estava só representando aquilo que as histórias que ele ouvia do pai. Em 1911, ele tinha produzido e dirigido uma biografia chamada Rose of Kentucky, que mostra a Ku Klux Klan como vilões da história. 4 anos antes, aí então, sabe, é meio complicado, assim, talvez por uma... A gente teria que ter os produtores, né, ou pelo menos um historiador melhor, assim, pra confirmar isso, mas realmente, as entrevistas que eu vi, que eu li, pelo menos, do Griffith, ele fala, ele nunca admitiu que o filme fosse um filme racista, ele realmente estava representando uma coisa que ele acreditava, assim, que ele tinha ouvido, não que ele nunca acreditava, né, inclusive, né, dizem que o Griffith ficou até, ele até ficou ofendido, realmente ofendido com isso, tanto que em 1916, logo em seguida, ele filma o Intolerância, né, pra falar assim, não, sei lá, mas é aquela coisa, né? Imagina, naquela época ele poderia falar, eu acho que ele poderia muito bem se expressar como um supremacista branco, e ele ia ser menos criticado do que se hoje alguém falasse isso, né? Então, se você falar alguma coisa, fizesse um filme desse estilo, hoje ele, o cara, com certeza ia ser chamado de racista, e aí ele pedia desculpa. Mas aqui ele poderia muito bem falar na época, não, porque eu acredito na supremacia ariana e dane-se vocês. Então, realmente eu imagino que apesar dos protestos, né, apesar dessa coisa aí que mostrava as pessoas negras como pouco inteligentes, ignorantes, até brutos mesmo, só que assim, ao mesmo tempo a gente não pode deixar de lado essa visão. Seja uma decisão do Griffith, ou seja uma imposição da Biograph, né, dos produtores dele na época, a questão é essa. Você pode não ter, assim, Griffith, se você estiver me ouvindo por aí, você pode não ter sido a sua intenção, mas sabe quando a imagem, uma coisa assim que eu já vi, uma coisa assim que eu defendo em alguns filmes, e me preocupa muito quando a imagem, ela se sobrepõe às vezes à mensagem. Vou pegar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, Salô, do Pasolini. Eu sei que aquele filme é todo um ódio ao política italiana lá, do fascismo italiano, eu sei. Mas quando eu vejo um monte de pessoa comendo merda, sabe? Eu sei, eu entendo, mas assim, a imagem é muito forte. E sobrepõe a mensagem. Isso, não, eu não tô falando mal de Salo, né? Nem de outros filmes assim que usam, que acabam falando disso, como, sei lá, o Gaspar Noé faz muito disso também. Esse próximo filme, provavelmente dele aí vai ser a mesma coisa, que já, vocês devem ter visto já um dos posters aí, 3D, que é, né? Né? Daqui a pouco vai ter. Então é isso, se não foi a intenção, putz, mas enganou bem, viu? Se não foi a intenção de mostrar nós brancos somos melhores que todo mundo, olha, enganou bem, viu, Griffith? Vou dizer uma coisa. A história do cinema tem vários exemplos disso, né? Se você pegar, igual você citou, do Pasolini, então, vamos pegar que é um documentário, mas o Triunfo da Vontade também, né, que fala do discurso de Nuremberg do Hitler, também é um dos exemplos, embora ali, é óbvio, é um documentário, é uma propaganda direta, mas assim, é feito já com intuito. E uma coisa que o Thiago citou, e é tema até de muitas discussões, que muitas vezes um filme, ele é muito mais marcado pela controvérsia que ele vai gerar do que pela própria técnica. diferente do Nascimento de uma Nação, que ele, ao mesmo tempo que ele é extremamente cuidadoso e respeitado pela técnica, pela revolução que ele causou no cinema, ele também ele tem todo esse lado ruim que é a temática dele. Aí eu vou pegar um exemplo totalmente extremo, que foi aquele filme que estreou uns 4 anos atrás, putz... Nossa, eu ia faltar na porra. Serbian Film. Não, Serbian Film. Eu sabia. Porque, assim, então, não sei se vocês tiveram o desprazer de ver um filme. É um filme pavoroso. Ainda terrível. Não. E, assim, na minha opinião, o cineasta estava muito mais preocupado em causar discórdia, causar burburinho, do que mostrar uma linguagem ali naquele filme. É, realmente foi isso, né? Ele ouviu uma reportagem dizendo outro dia também, faz algum tempo, na época desse. Que teve essa toda essa questão que no Brasil o filme foi proibido lá pelo. Acho que foi pelo Portagens Queiroz, eu posso estar enganado, mas sei. Como ele queria proibir. Não, eu sei que não é, que eu tava do TED, né? Eu sei que eu tava. Agora eu lembrei. É que na verdade o Serbian Film ele seria exibido na Mostra do Rio, que era patrocinado pela Caixa. Uhum. A Caixa Econômica. E aí, por protesto, a Caixa Econômica retirou. Falou assim, não, eu não apoio isso. E aí que veio todo o burburinho, né? Se era uma censura, se não era, se é bom senso, se não é, se a arte tem limite, se não tem. Essa foi a discussão. O que tirou ele de cartaz, na verdade, ele entrou, acho que bem depois, mas ele estaria na Mostra do Rio e a pedido da Caixa foi retirado. Abrindo esse parênteses agora, né? E eu lembro que o diretor do filme, o Srdan Suparchilovski, né? Que óbvio que eu não... Deve ser assim que fala o nome do diretor. Ele falou assim, não, mas aqui é, sabe como é, né? Eu fiz esse filme assim pra mostrar como o governo da Sérvia fode, gente. É, tá bom, mas de novo, cara. E o que explica o bebê, pô? É, pois é, exatamente. Só que me desculpa. A imagem passou muito, muito além da sua ideia, né? É meio cínico, mas enfim. Não, sim. Não, tem vários exemplos, cara. Igual o Centopeia Humana, cara. Que esse eu não tive coragem de assistir. Não sei se vocês assistiram, cara. Eu assisti um, dois, tô esperando três agora. Sou doente. Cara, eu tive pavor. Eu vi um trailer daquele filme, cara. E falei, não vou ver essa porra, cara. Não vou, cara. Pelo amor de Deus, Thiago, não queira gravar Tigrecast de Centopeia Humana. Ah, então. Aí, olha isso, não. É, bem, enfim. De qualquer jeito, né? Tem essa, toda essa questão. O filme teve uma lista saída em 2006 lá na Entertainment Weekly. Ele é o filme. Foi considerado o sétimo filme mais controverso da história de todos os tempos. Só perde pro Homem de Aço, né? Lá vai. lá vai. Enfim, o filme ele tem, apesar disso, ele é um daqueles filmes que está na National Film Registry, né, que é a organização que mantém, que guarda os filmes assim pela sua importância histórica. Ele está na lista dos top 100, top 100 American Films, né, dos filmes dos 100 maiores filmes americanos. Ele está na posição 44 aí do site da FI, né, do American Film Institute, só para ter uma ideia assim. Então é um filme assim que talvez assim, ninguém pode jogar para baixo do tapete, né, para falar assim, não vamos falar de Nascimento de Nação, não, nós vamos falar de Nascimento de Nação. Estamos aqui falando, apesar de todos os problemas que é, a gente, ao mesmo tempo que a gente pode falar assim, eu acho que não vale a pena a gente separar essas coisas, né? Então, digamos assim, ao mesmo tempo que a gente tem que falar da mensagem, a gente tem que falar da importância técnica do filme, sim, as coisas não estão dissociadas uma da outra, e vamos em frente, assim, essa é a questão. É isso aí, o filme é um conjunto da obra, né? E acho até assim, é inegável a importância histórica dele, né? Não sei se as pessoas estão ouvindo, estão em faculdade, ou passar em faculdade de comunicação, ou principalmente de cinema, mas é um filme que é muito estudado em escolas de cinema, em escolas de comunicação, pela toda a revolução que ele trouxe. De novo, eu vou falar sobre historiadores, né, que muitos contestam se tudo, depois a gente vai discutir sobre isso, mas tudo que veio de novo, né, apresentado para as grandes massas nesse filme, foram realmente o Griffith que propôs, ou ele, na verdade, ele viu isso em outros filmes menores, né, aqueles filmes de dois rolos que tinham na época, né, ele viu algumas coisas e acabou juntando aquilo e se apropriando. Na verdade, é aquilo, nada se cria, tudo se copia. Como há indícios que o Griffith tenha visto, né, várias desses tipos de técnicas em outros filmes menores. E ele, assim, eu tô sendo meio leviano pra dizer isso, que ele surrupiou. Ele não surrupiou, ele na verdade ele viu aquilo e ele melhorou tudo aquilo que ele tinha visto e conseguiu agrupar em um só filme. É porque eu falei que a Biograph tinha um estilo meio Marvel de fazer as coisas, mas é bom lembrar também que o Griffith lá pra 1915 tava chegando num nível de notoriedade, assim, de ser considerado um autor, né, de ser, assim, um nome que te leva ao cinema, do mesmo jeito que é o Scorsese pra gente, por exemplo. Tanto que nas aquelas coisas que tem no filme escrito, assim, caraca, esqueci o nome. Ah, sim, você diz os cartões, né? Isso, os cartões, mas tinha outro nome, né, que é de... Mas os cartões. Tanto que nos cartões do filme, com as legendas, tem a logo dele, né? Tem, ele era proprietário de tudo, né? Dele, sim. Então, não tem só, né? Se você parar por um frame, você vai ver, né? Tem WWF na esquerda, na direita, e embaixo tem DW lá, porque ele fala, não, o filme é meu, cara. Sim. Não, e ele não era nenhum iniciante na época. Já, se eu não me engano, antes ele... Ó, pela minha pesquisa aqui, ó. Antes ele tinha feito 44 filmes, cara. Tem muitas curtas-metragens, é. Muita coisa, mano. E, assim, mesmo que isso não tenha sido uma coisa dele, assim, que saiu dele, o fato de ele ter dado notoriedade pra esse tipo de estruturação da linguagem é também quase tão relevante quanto, né? E sem contar que ele teve 44 filmes pra ir aí brincando com o que ele queria fazer, né? A gente pode dizer, no fim das contas, que o filme é o primeiro blockbuster da história, eu acho. Sim, sim, não tenha dúvida, porque, por exemplo, a Batalha de Atlanta, assim, envolveu milhares de figurantes pra época. E era uma coisa, assim, monstruosa. E o cinema tinha o quê? No máximo, se eu vou pegar aqui, desde os irmãos Lumière, você que 20 anos, sabe? O cinema tava engatinhando. Na verdade, o cinema, se você pegar ele como arte, ele tem muito pouco tempo. Pouco mais de 100 anos, comparado com a fotografia, com a pintura, é muito pouco tempo o cinema. Com a música também. Ele tem até o... A gente vai entrar um pouco depois, eu acho, mas ele tem o romance, né, que precisa ter em todo blockbuster. Também não só por isso, né, tem a questão do dinheiro, né, como o Marcelo falou, ele conseguiu aí juntar $111 mil, o filme rendeu 11 milhões, entre 11 e 60 milhões, na verdade, o pessoal não tem certeza de quanto é, mas de qualquer jeito foi no mínimo 10 vezes o valor inicialmente investido. Quem foi, na verdade, D.W. Griffith? A gente já comentou, eventualmente a gente acabava puxando, né, sobre essa questão, porque a montagem, o Griffith, não sei o que, edição, Griffith, e por aí vai, né? Por que esse cara é tão importante para a história do cinema americano? Primeiro, é porque ele foi pioneiro. E realmente como o Matheus já comentou, ele começou nessa Biograph, né? E aí como ator, como depois para como diretor. Mas ele tem muitos filmes que mexiam com essa questão e esse 1915, né, o Nascimento de uma Ação, ele, digamos assim, é o filme que ele vai ser lembrado, apesar de depois ter aparecer o 1916, o A Intolerância, é esse que ele vai ser sempre lembrado, pelo bem ou pelo mal. Acho que dá para resumir o Griffith assim como O cara que popularizou a montagem, quase como a gente conhece hoje, né? Uhum. Sim, sim, sim. Se você pegar várias técnicas que ele utilizava, né? São feitas hoje. E assim, sei que não é um exercício fácil assistir o Nascimento de uma Nação, porque assim, é época muito diferente, ritmo muito diferente, é um outro cinema, é uma outra maneira de fazer. Você pega lá os grandes elementos que hoje em dia você vê, estão lá, cara. Sabe, os conceitos de traveling, de plano americano, que isso é método Griffith, então é questão dos closes, tem muita coisa que tá ali, isso começou ali e você vê até hoje. E de estruturação de montagem também, né, de a pessoa vai olhar pra mão dela e aí vai ver uma coisa e aí a gente tem um plano, detalhe mostrando o que essa pessoa tá vendo, né, então esse tipo de coisa não era muito útil, não tinha utilização, assim. Eles eles faziam no máximo filmar o mesmo plano com uma máscara, assim, né, por cima da lente, pra ter aquela sensação de voyeurismo, assim, com um furo na mão da pessoa. Mas esse insight de cortar o que você tá filmando, ir lá, filmar a mão da pessoa e depois voltar, não necessariamente nessa ordem, né, porque isso é mais uma coisa de montagem do que uma coisa de direção, é muito revolucionário, né. Sim, cara. É que hoje parece que é algo simples, né, tá, você pega a mão, cortou, vê uma porta, tá, você deduz que vai abrir, cara, mas antes não, cara, principalmente no início do cinema, ele era o quê? Ele era uma câmera estática, e as pessoas e os objetos que se moviam interagiam, mas a câmera permanecia estática. Se você pegar os filmes do Lumière, cara, tá lá, a câmera tá estática. Com o Griffith, que... Não só com o Griffith, né? Mas acho que ele que... Como eu disse, ele meio que popularizou isso, né? Levou isso para as grandes massas. Então, ele fez a questão das montagens, da... Como eu posso dizer? Dos close dramáticos, travelings, movimento de câmera, ação paralela, sabe? Essa alternância de sequência. E isso não se via com tanta frequência. São coisas assim que a gente não via. Acho que eu nunca vi, por exemplo. Acho que eu pelo menos pelas minhas pesquisas, questão de efeitos da íris, assim, efeitos assim, de expandia ou contraía pra você mostrar uma cena, eu acho que eu não conheço de outro, sim. Claro que talvez existia, como o Marcelo falou, algum outro cineasta que usou isso e o Giffert pegou, mas pelas minhas pesquisas, ele foi um dos primeiros a usar esse tipo de coisa. E assim como o Traveling, né, a Pan, as músicas, tudo isso é muito interessante. E até a questão da panorâmica também, se não me engano, a primeira panorâmica do cinema foi o nascimento de uma nação. Tem uma cena que a mulher tá, assim, bem no, acho que no alto de um morro, assim, de uma montanha, aí a câmera vai baixar achando assim, você vê os soldados, os heróis chegando, né, chegando bem lá no embaixo, assim, você vê eles numa panorâmica, assim, se eu não me engano, é a primeira da história do cinema. Pouco depois de ter feito o lançamento de uma ação, ele se juntou com o Charlie Chaplin, com o Douglas Fairbanks, para formar a United Artists, né, um estúdio que com ele pôde distribuir os filmes dele, né, sem interferência dos grandes estúdios, né. Então ele teve outros filmes, como Lírio Partido, A Inocente Pecadora e Órfãos da Tempestade, né, que foram bem sucedidos, mas nunca tanto quanto o nascimento de uma nação. Aí é um estúdio que ele acabou abandonando alguns anos depois, para se tornar freelancer. Enfim, e como eu já comentei, né, ele vai ser lembrado por causa de um nascimento de uma nação mesmo, e por causa de todos os assim, é incrível, porque esse filme, como a gente vai comentar um pouco mais na frente, mas acho que vale a pena a gente já falar assim, se você pegar os filmes, ele foi responsável, né, por 400, ele tem mais de 400 produções, assim, como diretor. Sejam curtas, parece que a maioria sejam curtas, é uma coisa monstruosa. E nisso, e o clímax realmente acontece aqui em O Nascimento de uma Nação. E todos esses elementos que a gente comentou, eles estão aqui. E as pessoas que amam filmes hoje em dia acabam se inspirando tecnicamente nele, né? Assim, porque não necessariamente nele, mas porque a pessoa fala, me inspira em Scorsese, me inspira em Kurosawa, né? Mas você me chapa e você vai indo mais, cada vez mais pra trás, você vai acabar vendo que todos, eu não vou dizer todos, mas muita da coisa que você, os elementos técnicos que você vê e que você gosta nos seus filmes, estão lá em O Nascimento de uma Nação, 100 anos atrás. E é isso que é impressionante, se você pegar, cara, às vezes as pessoas sempre falam assim, ah, tem um filme antigo quando? Ah, 70, ah, 80, cara. Porra, nessa menina é 100 anos, cara, e assim, lógico, se você fosse, é que eu tô falando, você precisa ter muito amor no cinema, tem que ser estudioso, porque assim, não é um filme fácil de digerir, sabe, não o ritmo dele. Não é um filme que dele. Você pega pra ver no almoço, né, no final de semana com a família. Não, você não vai ver com a sua namorada, fala, porra, vamos ver um filme hoje, vamos se divertir, vamos, Paulo, vamos ver, Nascimento de uma Nação, porra, 3 horas, filme mudo, não é, cara, mas assim, pra quem gosta mesmo de cinema, quer entender um pouco mais de linguagem cinematográfica, de história de cinema, ele é imprescindível, cara. Ele é um documento histórico, como o Thiago mesmo já citou. E assim, e é impressionante. Eu, assim, fazia muitos anos que eu não assistia, cara. E revendo ele agora, confesso, não foi fácil, né? Continua não sendo fácil, mas assim, você se impressiona por ter sido um filme feito há 100 anos e assim, a complexidade pra ele ter sido realizado, sabe? Essa questão dos figurantes, poxa, eram milhares de figurantes ali e ali, meu amigo, né? Não tem efeito especial, meu amigo. São 100 anos atrás, não tinha nada pra fazer, meu amigo. Tem. Ah, o cara tem que se virar, cara. Então, e você vê também, por exemplo, vou pegar a cena do assassinato do Lincoln, que é spoiler, sei lá. Então, a reprodução histórica, cara, é bem fidedigna. Os historiadores mesmo falam que é muito... que é bem fidedigno o que foi feito. Então, acho que assim, o Griffin tem grandes méritos de direção e de legado histórico. Concordo. O cara foi tão revolucionário que o que a gente vai ver depois de relevante, assim, principalmente no campo que ele mais foi pioneiro, assim, que é o da montagem, lá na... quando a gente for falar da montagem soviética, lá da década de 20, né? Sim, aí ele já discutia e já apresentava os conceitos de montagem, né, antes mesmo das discussões, né, dos cineastas russos. Então, é só uma coisa também para concluir essa questão de um legado. O Griffith, ele foi convidado para assistir a pré-estreia do Cidadão Kane, 41, né? E fizeram uma pergunta para ele, o que ele tinha achado do filme. Ele foi, falou assim, gostei bastante, mas alguma coisa me incomodou. Ele perguntava pra ele, o que que é? Ele, esse alemão me copiou tudo. Ele me copiou. E assim, tem elementos, se você pegar, cara. Tem muita coisa do expressionismo alemão. Cara, você vai pegar um pouco ali, tá ali no Nascimento de uma Nação, sabe? Um pouco dos enquadramentos tortos, a questão do jogo de sombras. Tem um pouquinho, sim, de influência. Né? Ele não tá totalmente errado nisso. E no fim das contas, né? Imagina, 400 filmes, a gente vai lembrar do filme mais controverso dele. O que poderia ser a história, né, se esse filme nunca existisse? Né? O que seria de Griffith, talvez, se esse filme nunca existisse? Então vamos falar aqui, meus amigos, de propriamente de um nascimento de uma nação, como a gente fala em outras vezes assim. Acho que o maior problema, na verdade, é a gente tentar ser sucinto num filme que, como disse o Matheus uma vez pra mim, um filme muda de 3 horas e meia com um monte de branco e de gente preta. Putz, cara, são 100 anos de diferença pra gente. Se alguém fala, o Marcelo já falou, né, aquela velha história, assistir filme velho, putz, cara, assistir o Nascimento de uma Nação realmente é um pequeno parto mesmo. São 3 horas e meia de filme, 190 minutos, mais ou menos. Se você for ver ainda aí, você pode ver pela internet aí, sem problemas, né, porque já está em domínio público. Acho que a gente pode começar mesmo pelo filme, pela premissa dele, né, que afinal de contas ele celebra a bravura de uma sociedade, né, que salvou, vou colocar aspas aqui bem grande, né, salvou o sul da anarquia, do domínio da raça negra, né, que já nunca, assim, que até hoje a gente vê nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do Ocidente, muito de qualquer lugar do Oriente também, essa questão, a questão do ódio racial. E imagina em 1915. Recentemente, né, teve aquele ataque odioso, né, de um homem lá nos Estados Unidos, numa comunidade negra. E se eu não me engano, ele tinha, acho que em casa, bandeiras de coisas que celebravam esse movimento da parte sul dos Estados Unidos contra os negros. E esse crime aconteceu na Carolina do Sul, que é justamente onde o Griffith nasceu. Então, pra ver como que ainda existem marcas, né, dessa época na região. De novo, né? Se a gente for falar aqui das 3 horas e meia dele, vai ser complicado, né? Não sei se a gente vai conseguir ser sucinto, porque só as minhas anotações foram bem cumpridas, hein? Em relação a assistindo o filme. Então são questões assim, dá pra vocês vendo o filme assim, nos primeiros 5 minutos, dá pra você sentir o ritmo da época, né? E aí você vê no começo, porque começa a mostrar uma parte dos personagens, dos cartões, né? Só isso já também já é uma grande... Isso ajuda nesse cumprimento do filme, né? Porque assim, todos os personagens, quando os cartões são apresentados, os cartões, eles ficam muito tempo na tela, né? É pra dar tempo de qualquer pessoa que tem um mínimo de instrução conseguir ler, né? Até quem não sabe ler, consegue ler, né? Aí a gente conhece esses personagens, assim, né? Que, como é que a gente vai começar a falar da história de Nascimento de uma Nação? A princípio, se você nunca assistiu, ela parece uma história bem simples, até de romance, porque tem duas famílias, uma no sul e uma no norte, né? Que são amigos, né? Antes da época da Guerra Civil, certo? As famílias do Norte, que são os Stoneman, e o do Sul, que são a família Cameron. Uma na Carolina, como você falou, né? Até uma é realmente... Inclusive, um deles, eles são até da Carolina do Sul mesmo, Marcelo. Uhum. Né? Só pra fazer esse paralelo. esse paralelo aí, né? Eles, né, eles falam assim, eles começam a falar assim, não, porque ali a vida flui tranquilamente, né? Os Camerons têm lá duas filhas e três filhos, e aí começa essa parte das hostilidades, né? Você já começa assim, começa a ver visualmente essa coisa estranha aí dos pessoas brancas que estão pintadas aí para representar negros, né? Você começa, uma coisa assim que você vai perceber nessas pinturas aí, é que os atores negros de verdade, eles estão lá, eles acabam fazendo cenário, né, figuração, eles acabam fazendo figuração, enquanto as pessoas, que os negros falsos, que são os pintados, eles que interagem com os, né, com os atores brancos, né, aí você já percebe alguma coisa, né, tem algumas coisas até meio ridículas, se você perceber na história ali do personagem que, do político lá, que se envolve com uma moça mulata, você vai ver na verdade que aquela pessoa não é só negra, é um homem. É o que é ou a mulher mais feia do mundo, mas não, tô brincando. Mas é complicado, né? Putz, então, isso você vê, cara, são 3 horas de filme. Então, a gente já falou isso, né? As diferenças que tem na montagem, nas questões técnicas, a gente vai absorvendo o filme, ao mesmo tempo que não é fácil. Não é fácil você estar numa sentada. Eu mesmo assim tive que fazer uma parada de intervalo, como o filme foi originalmente exibido nos cinemas. Eu também fui por capítulos, viu? Confesso. Porque é interessante como o filme começa, se você pensar assim, porque qual que é a metáfora ali, né? É um dos irmãos, né, que é apaixonado, ele é um dos irmãos que são amigos, aí um deles que é o Benjamin, né, que ele é chamado depois de pequeno coronel, ele se apaixona pela irmã mais nova do amigo dele, do norte, e acontece também ao contrário, um dos caras, né, um deles se apaixona pela irmã dele. E você pega nessa questão inicial, é uma metáfora, né, é a união, assim, entre o sul e o norte, essa parece ser a vontade do diretor. Tem também essa questão aí que o Matheus já comentou, né, que para um filme blockbuster precisa ter romance, e parece que no começo é isso mesmo, né, mas assim, e como o filme, a impressão que eu tenho, como o filme é bem longo, ele demora para aparecer esse viés racista aí da dança, né, isso leva aí uns bons minutos de história, quando a gente vê assim, sabe, é uma coisa muito engraçada, se você pensar como é que ele quis mostrar que aqueles negros estavam bem, apesar de eles trabalharem, sei lá, 12 horas nas plantações de algodão dos seus senhores, eles depois não aparecem lá dançando, né? Uhum. Só que assim, e além disso, é uma dança bem caricata, né? Parece que eles estão dançando assim como se fossem animais mesmo. Sim, é verdade. Quando você vê eles lá dançando, cara, é até meio esquisito, né? E acho que, sei lá, eu tenho minhas dúvidas se não foi proposital essa maneira como eles foram retratados, né? Como você falou, Thiago, os negros de verdade no filme, né? Os que aparecem estão só atrás de figuração e em nenhum momento você vê eles atuando. Não, realmente não. Quem vai atuar são os homens brancos pintados, né? E a gente tem que lembrar que esse também é um filme histórico, né? Então a gente vai falar da Guerra da Secessão, a gente vai falar do assassinato do presidente Abraham Lincoln, da abertura do Congresso, esse tipo de coisa. Mas isso vai, claro que isso vai ficar como plano de fundo aqui da história. Por exemplo, quando o pai da família Cameron, né, que é um republicano, que é o Thaddeus Stevens, ele é representado assim como o traidor da raça, né? Porque ele, nos cartões, quando ele aparece a frase assim, debilidade de um grande líder para enfraquecer uma nação. Ou seja, o que ele tava falando. Uhum. Isso acontece por quê? Porque ele começa a se engraçar lá com a empregada, que eu já falei aí no começo, que na verdade é um homem, né? Então o que eles falam? Que eles falam que a miscigenação, a mistura de raças, é o que enfraqueceu aquela nação, né? Aí você já. Aí se você tinha alguma dúvida que o filme tinha um viés racista, que você, me desculpe, você tem que abraçar isso. Né? Essa até é uma essa é a parte mais claro sobre esse assunto. Pra não ficar, né, dúvidas, né? Embora ele venha negar, mas tá ali, cara. Aqui a gente já discutiu. E talvez ele não soubesse o quanto ele era. Mas era. Você sabe que é interessante que a gente começa, se você perceber, se você tentar ver o filme com esses olhos, digamos, mais técnicos, você vai ver essa questão aí da montagem, até a trilha sonora, porque a trilha que foi composta pro filme, ela acompanha, né, esses três movimentos, tem algumas questões como, por exemplo, alguns personagens têm temas próprios. Então, se você for notar, quando aparece o pequeno coronel, quando aparece a Flora, Dora, né, que é a irmã mais nova dele, você vai ver que ele que tem alguns elementos assim que são diferentes da trilha sonora, que não, praticamente não para, mas eles têm os seus momentos próprios. E isso é uma coisa assim que a gente vê até hoje também. Uma coisa que assim que eu até meio desgosto, se você for falar assim, mas talvez porque eu já tinha visto muito. O filme lá com seus 38 minutos de duração, mais ou menos, aparece o primeiro problema com os negros, né? Porque assim, é aquela questão da guerra, que são eles são representados lá como a milícia negra, né? Então ali, uhum. eles aparecem lá meio tocando terror, sabe? Dando tiro pra cima, né? tiro nas pernas das pessoas. Eu acho até que aparece uma cabeça decepada ali no meio, mas não tenho certeza porque foi um frame muito rápido. Ele poderia estar carregando qualquer outra coisa. Mas eu tive essa visão, assim, né? Foi muito rápido. Mas, ou seja, né? Os abolicionistas que estão junto com os negros, eles são os bárbaros, e em paralelo, né? Os escravagistas do sul, que são os mocinhos. Não, sim, sim. E você percebe uma coisa no filme: ele tem uma certa divisão, uma óbvia divisão. Na primeira metade, não fica tão implícito essa questão do racismo, mas do meio pra frente, cara, é algo absurdo, absurdo. Na primeira metade, não. A princípio parece até, porque no começo tem algumas cenas que parecem, que dão um ar histórico, que é sobre os negros assim, recebendo seus direitos e tal. Parece até o filme abolicionista no começo. Depois, sim, quando, sim, aparece, sim. Quando aparecem os personagens apaixonados, parece um filme de romance. E assim, no fim das contas é tudo isso. E também é um filme de guerra, é um filme histórico. É tanta coisa que na verdade representa esses mais ou menos 7 anos de história aí dos Estados Unidos, né? Entre o comecinho da pré-guerra de secessão até o fim dela, que na verdade você tem essa sensação inicial, mas depois a partir mais ou menos antes do primeiro ato do filme acabar, você consegue sentir essa percepção, você tem essa percepção que o filme vai por esse caminho aí que a gente comentou, mesmo que o Griffith não tivesse essa intenção, o que é também questionável. Eu vou fazer uma comparação absurda aqui, mas ele é tipo aquele personagem do Cacete Planeta que tava lá na sauna gay e falava que não era gay. É a mesma coisa. ele era totalmente racista e não sabia que era. A partir desse momento aí também, quando a gente vai falando da guerra, é que tem uma das cenas mais marcantes da história. Primeiro porque, assim, tem esse conflito, né, da guerra civil, e aí esses amigos, eles acabam se degladiando, né, no campo de batalha, né? Então, infelizmente, acaba acontecendo aí de um Stoneman matar um Cameron, né, que são essas famílias de amigos. E tem uma cena de batalha campal que ela dura bastante, se você vê, assim, na própria filmagem. E esse é um dos poucos casos de câmera fixa que mostra os dois lados da batalha, né? As sequências de guerra, assim, ela é bem complexa, né, essa cena de batalha campal, né, principalmente na época, né, mas já tem um ritmo, e é muito interessante. Mesmo se você pensar assim, anos atrás, tem filmes assim de guerra hoje, que claro, é uma coisa totalmente diferente, tem muitos cortes, mas mesmo assim, o ritmo, e parece que tem muitos detalhes, assim, quando você vai vendo a questão, detalhes assim de narrativa, né. E aí tem a questão da sobreposição de imagens, né, pra mostrar que parecia, porque assim, tem a questão dos dublês, né? Dos extras, né? Figurantes. Figurantes, né? Então tinha lá, sei lá, 100 de cada lado, mas aí o Griffith, ele colocava um filme em cima do outro pra, né, na hora de montagem, daí criava lá uma ilusão de mais gente junta, né? Sim, sim. E aí você vê... Projeção, não, né? No filme. Sobreposição de imagem. Isso. E aí você vê o quanto que ele estava à frente da sua época. De novo, pra gente assistir nessa mesma nação hoje, você vai falar, tá datado, tá assim, é difícil, bababá, mas porra, vai pensar 100 anos atrás. Ele foi pioneiro nisso. E muitas das coisas que ele fez é seguido. Até essa questão, por exemplo, daqueles ângulos de batalhas, aquilo ali influenciou muito filmes de guerra. Os próprios westerns foram muito influenciados por ele. E assim, como eu falei, por exemplo, dessas questões, desses detalhes aí do storytelling, né? Quando você vê, por exemplo, que ele faz pra representar que os confederados estão se dando mal em relação à União. Você vê que a bandeira confederada, ela tá mais puída, mais rasgada do que a bandeira da União. Bandeira da União, que eu digo, é aquela que, pra quem não tá, quem não tá fazendo o raciocínio da imagem, né, quem não tá ligando a imagem ao que eu tô falando, é a mais clássica, né, a clássica dos Estados Unidos de hoje, né, na diferença que em vez de ter as estrelas enfileiradas, ela é no círculo, e a bandeira confederada é aquela que tem o fundo vinho com uma cruz, uma intersecção com em X, né, e com as estrelas, é aquela coisa, né, confederado sul, União Norte. E aquela, e representa uma batalha também entre os dois, das duas famílias, né? Cameron e o Stoneman, né? De algum jeito, né? Eles acabam ali se encontrando por, assim, pela magia do filme, né? Aquela coisa. Se você acha que essa questão de identidade, de coincidência é recente, não. Aí, por exemplo, também tinha essa questão aí. Porque acontece que nessa batalha, o Cameron, ele é quase morto, né? O tal do pequeno coronel, Benjamin, ele é salvo pelo Phil, né? Que é o coronel, que é o comandante lá da tropa inimiga. E de novo chega aquela questão do filme ter tons românticos, né? Porque quando ele tá, pequeno coronel, né? O Cameron, ele tá quase, tá ferido, tá no hospital, ele tá até perigado de morrer, ele conhece a irmã do Stoneman, que vai ser a mocinha do filme, a Elsie. Né, o nome dela é Elsie Stoneman, né, que a atriz é a Lillian Gish. E ali eles se conhecem, se apaixonam, e tem até um interlúdio histórico ali, que na verdade também é bem romanceado, com o cara sendo salvo pelas mãos do presidente Lincoln. E você for pensar, ah, beleza, é uma cena bonitinha e tal, né, mas ainda assim, cara, ainda era um período de guerra, né? E aí realmente na segunda parte do filme que fica problemático mesmo. Sim, sim, é ali que a coisa mais se agrava. E só pra não esquecer aqui, né, a gente acabou não focando tanto nos atores, tudo, mas a Lillian Gish, ela fez vários dos filmes do Griffith, né? Sim, acho que foi uma das primeiras consideradas musas do cinema. Ela fez o Nascimento de uma Nação, depois ela fez Intolerância também, né? Sim, ela apareceu em vários outros filmes, ele tem razão. É porque, assim, eu até a gente pulou mesmo essa questão dos atores, eu acho que, porque como eles faziam uma parte de uma primeira parte do cinema de Hollywood, eles acabaram sendo meio que esquecidos mesmo. E como os filmes que eles fizeram foram até 1935, 1937, mais ou menos, acabou. Eles são assim, não é que são filmes com menor importância. É que realmente eu acabei deixando pra lá pra poder falar mais sobre o Griffith. Mas não é que eles sejam mal autores. Claro que você pode ter algumas questões assim, né? De atuação, principalmente quando você não tá ouvindo a voz da pessoa, fica meio estranho. Parece até que eles estão meio que exagerando nos trejeitos, né? Mas mas isso serve também pra, já que o som não existia, pra poder reforçar o sentimento de cada um deles. É, sentimento, expressão, né? E também, é aquilo que a gente já falou. O cinema ainda, hoje ele é recente, naquela época é muito, muito mais, cara, só tinha 20 anos. Então, assim, ele era muito influenciado ainda pelo teatro. Sim. Não que hoje não seja, né? Mas naquela época era muito mais. Então, muito essa questão da expressão do ator é muito oriunda do teatro. Quase não tinha diferenciação. Essa segunda parte que eu tinha comentado, que realmente entra o intervalo, né, que deveria ter o cinema, é que tem a mudança de tom, né? Realmente essa segunda parte até parece uma quebra, porque a quebra assim até meio brusca, porque o cartão fala assim, não, porque depois disso veio o Nascimento da Grande com o Ku Klux Klan, sabe? Parece uma coisa que eu não tava muito preparado. Não, até o ritmo do filme ele é diferente, né? Se você pegar ali no sim, na primeira parte ele meio que contextualiza o porquê que começou a guerra, a questão das discórdias, mostra a questão das duas famílias, né, um pouco da relação entre elas, enfim, como funcionava aquela sociedade e o que levou ao conflito. Na segunda já vai mostrando assim, as sequelas dos conflitos, de como os negros se rebelaram, né, contra os seus senhores, né, que absurdo, né, tudo que eles faziam de mal, e fora a maneira caricata, né, que tanto os negros, os principais, né, que eram homens, que eram homens brancos maquiados, né, quanto os próprios defensores dos negros, como eles foram apresentados de maneira caricata. E isso, sim, é bem visível, cara. Você nota que aquilo ali foi muito proposital. Isso acontece bastante, assim, nessa segunda parte, né, porque antes dessa virada, a gente vê o Cameron voltando pra casa, e é uma cena muito triste mesmo, porque a gente vê ali como a guerra devastou aquela região, né, você pode falar assim, você pode falar todos os motivos que você tem contra o escravagista, mas a questão é que você vê que ele chega em trapos em primeiro lugar, né? Ele tá, putz, a irmã dele também tá com umas roupas bem puídas também. Ah, por dentro você vê que a casa não tem aquele esplendor que tinha antes, né? É uma situação interessante e triste pra você ver quais são os resultados da guerra, né? Tiago, só pra contextualizar também, vale lembrar que quando houve a guerra, né, entre o Sul e Norte, o Sul, ele tinha uma economia basicamente agrícola, né? Tudo era muito voltado à agricultura. Por isso que o Sul não abrir mão dos escravos, enquanto o norte já era um pouco mais industrializado. E quando houve o confronto, foi praticamente um massacre do norte pelo sul, justamente por isso. A estrutura bélica que tinha o norte para a época era muito mais avançada. E de fato, como a gente vê no filme, o sul foi bem devastado. E assim, se você, nobre ouvinte, estiver ouvindo o cast, não tiver assistido o Nascimento de uma Nação e ainda não quiser ver, eu vou te dar uma dica então. Se você quiser saber mais sobre essa guerra e das mazelas que ele trouxe, tem um outro filme tão importante, muito importante na história do cinema, que trata do assunto de uma maneira talvez romanceada, que é O Vento Levou. É, e é um pouco mais, apesar de ser longo também, né? Sim, é longo, né? Mas então é... Talvez seja um pouco mais fácil, né? Porque é cores, né? Longo, né? Ele é até mais longo que o Nascimento de uma Nação. Bom, eu já não tenho certeza. Se for mais longo, é só um pouco, mas enfim, é a cores, tem som, então talvez fique mais fácil, né? Mas é. Alguém achou, só assim, um abrindo parênteses, que a Flora, que é a irmã mais nova do coronel que volta lá depois da Guerra Machucada, você acha que ela tinha alguma coisa assim meio perturbante, meio perturbadora, assim, né? Eu achei ela meio histérica. Não, que não é só isso, é o jeito que ela se porta com o irmão mesmo. É sim, cara, teve hora lá que eu achava meio estranho, falei, mas caramba, aqui é alguma coisa com o próprio irmão, mas que porra é essa? Sabe? Tinha uma tensão meio esquisita ali. Eu achei que tinha, mas enfim. Aliás, ela é a personagem, talvez seja a personagem mais cretina da história. Na verdade, assim, eu tenho dois parênteses, então, já que você... Eu ia até citar isso, acabou citando na frente, cara. O outro é do ator que faz o Lincoln, cara. Eu não sei vocês, cara, mas eu tenho medo daquele cara. Dava um medo dele. Ah, isso é uma... Isso dele, é uma coisa, cara, muito interessante, porque como ele... O Griffith quis pautar historicamente o filme, na cena que acontece em 14 de abril de 1865, que é o assassinato do Lincoln, é ele que tinha essa figura de unificador. É interessante que a maquiagem dele é pior do que no começo. Ele já tá mais ele tá cadavérico no filme mesmo, né, nessa cena, indicando lá que ele vai morrer, óbvio, né? E sabe o que é interessante também? Outra coisa técnica que eu gostei muito, você pensando no filme 100 anos atrás, quando vai mostrar o Wilkers Booth, né, que é o assassino do Lincoln, ele mostra assim, ele não parece, sei lá, tipo um vampiro, assim, porque ele tá lá meio assim com um olhar, com a sobrancelha vindo pra baixo. Aí o Griffith, ele filma ele num plano onde ele fecha a íris, né, que é uma coisa assim que realmente a gente comentou um pouco mais atrás, que era meio incomum, né, pra deixar ele isolado ali na cena, né, nesse quadro ainda, porque a proporção era 4x3, né, que era quadradinha, meio retangular, quase quadrada, né. É bem interessante isso, eu acho. Ele é assim, é uma íris bem fechada, assim, é mesmo pra mostrar que o cara não era gente boa, não. Sim, a intenção dele tava ali bem clara. É, afinal de contas, né, o Lincoln, ele é representado como um cara, como um unificador ali, né, tanto que quando as notícias chegam do assassinato, até fala, pô, perdemos nosso único amigo, realmente, porque aí o personagem do senador Tadeus, ele se torna a pessoa mais poderosa ali dos Estados Unidos, né, ele toma o lugar do presidente por esse motivo, e aí que a gente começa realmente a segunda parte da história, onde o pessoal do Sul se sente pressionado pela maioria negra, não sei se... Aí que já começa alguns impertérios históricos. Sim. E você vê como a maneira é retratada, né? Ele fala da maioria, e não fala só da maioria negra, né? A maioria opressora. Aí mostra lá a questão da votação, né? Os negros lá sorrupiando, né? Vota mais de uma vez, enquanto os coitadinhos dos brancos não conseguiam votar, e eram ainda repreendidos, né? Pelos soldados. De maneira nada sutil, ele vai colocando o ódiozinho dele lá. Porque e aí a gente tem esse personagem que aparece que é moreno, que é o Silas Lynch, né? Que é, veja bem, é um ator chamado George Sigmund, que também era branco e tá atuando assim, monstruosamente representando, né, esse personagem negro. Ele, eu não sei, me parece assim, ele me lembra ligeiramente alguns anos depois o que os filmes de Frankenstein iam fazer com a representação do monstro. Ele é muito tarracudo assim, e tá sempre vestido de preto. Tem essa questão assim dele ficar olhando com desejo pra Elsie, né, que é a filha do cara que colocou ele no poder, né, do senador que colocou ele no poder e colocou ele como vice-governador. Ele chega ali naquela cidade onde a família família mora, né? Fã de família Cameron mora, né? Quebrando o status quo mesmo, mudando o status quo, né? E aí, mas ali né, os cartazes, né? As pessoas começam a chamar realmente os negros de novo de ignorantes. Sei lá, tem uma hora que a cozinheira aí da casa que fala assim: ah, eu odeio esses negros livres. Putz, cara. Ela negra também, né? Assim, meio que falando assim, né? Se colocando acima dos caras por ela ser assim, fala assim, fala alguma coisa assim: ah, esses caras não merecem, assim, né? Uma da própria raça falando assim: pô, esses caras nós não merecem, eles não merecem ser livres, né? Quase me fez lembrar, paradoxalmente, mas me fez lembrar o personagem do Samuel Jackson em Django. É, tem alguma coisa assim. É, que também reclamava dos negros, né? É, né, eles falaram, ele, no filme, inclusive, acho que ele usava na palavra nigger, né? Esses crioulos aí, né? Ele se meio que se tirava da própria, da reta, né? Sim, verdade. O Lynch, pra ser mostrado ainda como um cara bem perverso, né? Ele, sabe aquela coisa assim, se o cara é mal, só se ele chuta o cachorro? Então, no filme, até isso, acho que o filme foi pioneiro. Realmente ele aparece maltratando um cachorro. Isso em oposição, uma cena lá no começo, onde o pai do pequeno coronel, né? Ele aparece assim, ele aparece tranquilamente cuidando de um cachorrinho lá, de um gato, afagando os dois, né? Uma hora depois aparece esse cara aí, pegando um cachorro assim pelo pescoço quase, chacoalhando, né? E jogando pro lado assim, só pra mostrar, não, o cara, veja bem, esse cara é mal, muito mal, né? Mas isso em 1915, né? Mas talvez isso também tenha acontecido pioneiramente, mas não deixa de ser caricato mesmo, né? Você fazer isso, você apresentar ele desse jeito, né? Só pra mostrar mesmo que ele é essa pessoa mal, mesmo um negro, né? Um negro mal, um mulato mal. Nesse momento aí que o status quo começa a mudar, eu tenho outra cena assim que eu acho que é uma das mais marcantes do filme, que é a abertura do Congresso, né? De novo, pra mostrar que os negros são uma, digamos assim, uma raça inferior ali. Então, na votação, primeiro teve realmente o que o Marcelo falou, né? Na votação, antes da abertura do Congresso, aparece lá os brancos sendo impedidos de votar, enquanto o negro vai lá e coloca duas células na urna, né? E aí, isso é realmente uma propaganda, né? Depreciativa dessas pessoas. Bem, né? Negativa. É bem negativo, não tenho dúvida. E é o que eles sempre pregaram lá, até mesmo sobre os imigrantes, que é esse negócio de um branco deixar de colocar para o negro colocar dois, é uma enorme metáfora pro que eles falam lá, até sobre emprego, né? De que esse cara aí tá vindo para cá e tá roubando meu emprego, né? Eu não tinha pensado nisso aí, mas também tem sentido, sim. E aí, quando o Congresso é aberto, né? Você vê assim, putz, como o cara, ele fala assim: não, agora eu vou detonar esses caras aqui, porque... E daí coloca uma representação de maioridade negra, né? E aí, além deles impedirem, né, os brancos de votarem, né? A Assembleia ali, Legislativa da Carolina do Sul, ela é dominada por negros. E aí, o que que o Griffith faz, assim, pra representar esses personagens, né? Esses recém-eleitos aí? Ele coloca ele como se fossem uns preguiçosos, ficam comendo ali no meio da sessão, são obcecados pelo poder. Tem uma hora que o cara, aquele filma um dos deputados lá, tirando o sapato e colocando os pés em cima da mesa. Alto, né? É isso, a gente fica com o pé pro alto, né? Rapaz ali, falando assim que basicamente eles não sabem se comportar. E daí eles falam de novo aquela coisa: ah, os pobres brancos, né? Tem uma hora que chega uma família lá pra ver a votação, eles são quase escorraçados ali da Assembleia. O tempo todo ele vai fazendo essas coisas, né? O tempo todo é a minoria branca enquanto a maioria opressora negra ali, né? Ou simpatizantes dele. E tem uma hora, até nessa questão da votação também, ele pega lá um negro, né? Que não teria votado a favor do... Ele usa sempre assim, os negros e agitadores. É. Né? Aí vai, pega o negro lá que não votou, vai lá, dá chibatada no cara, sabe? Então o tempo todo ele quer mostrar o quanto eles são cruéis, o quanto eles são ruins. E nesse momento aí que o Cameron, né, o jovem Cameron, tem a visão da Ku Klux Klan assim, nascendo. De novo, né? Você, como eu falei um pouquinho lá no começo, que era romanceado, por quê? Ku Klux Klan não nasceu desse jeito. Quando o filme tava sendo lançado, e até filmado, ele, como eu já falei, eles já estavam quase desaparecendo como organização. E essa coisa, porque eu imagino assim, pelo menos, que essa questão dele colocar essas visões históricas aí, uma guerra de como é que eles chamam mesmo ali, olha, comentei no começo, é a guerra de Bull Run, conflito de Bull Run, tem ali que é a Batalha Campal, o assassinato do Lincoln, essas questões assim, ele coloca trechos documentais, e até nos cartões ele coloca, né, tem, se você perceber, quando ele vai falar algumas coisas que são históricas, ele coloca ali no canto direito, fala assim, ah, como reproduzido de acordo com os relatos de alguém que estava lá, patipatatá, né? E nesse momento, ele, eu acho que ele faz isso pra tentar dar uma veracidade ao filme. Ah, fala assim, ah, como essas coisas aconteceram aí, é mais ou menos assim, eu tô dando uma aval pra vocês acreditarem no que estão vendo. E é interessante que o Griffith, por mais assim, a gente já falou assim, putz, é detestável a história, o jeito que é mostrado, mas é incrível como ele é um ótimo diretor nessas questões. Ele consegue mesmo passar essa mensagem, né? E imagino que, que quem tem uma tendência maior a acreditar nessa balela, compra também. Já compra essa história e fala assim, não, sim, é verdade, eu concordo com você, agora eu tenho mais motivos ainda pra acreditar, né, no que você tá me falando aí, que os negros eram agitadores e nós da raça ariana, branca, supremacia branca é o que vale, e tamo junto, né? E no filme mesmo, né, e um pouco mais pra frente, talvez o momento que ele mais queira, é como se já não tivesse argumentos pra convencer o público, né, mas talvez o momento que ele mais buscou convencer o público é naquela cena que é até um pouco engraçada a maneira como ela começa, quando aquele o capitão lá, da polícia negra lá, ele conta com a irmã do... Ai, gente, fugiu o nome agora. Cameron, né? É a Flora. Isso, a irmã do Cameron. Isso. Quando encontra ela lá sozinha lá, ele chega lá e fala, eu sou capitão agora. E pelo menos assim, na versão que eu vi, ele fala que ele quer casar, cara. Sim, ele fala assim? Mesmo. É isso mesmo? É, porque... cara, é isso. Se aquela coisa, assim, ao mesmo... eu acho que é impossível alguém não notar, só o próprio, talvez só o Griffith não quis admitir isso, mas você vê que a história é toda construída pra demonizar os negros. Sim. O que ele fala é que esse personagem é o Gus, né, que é o nome do autor, é o Walter isso, Long. Isso, o Gus, isso mesmo. Ele fala assim na legenda, assim, nos cartões, que essas coisas aí criaram degenerados como o Gus. Né, que é um cara aí que você vê, começa a pegar as coisas que a Flora deixa cair no chão, fica ali à espreita com os olhos esbugalhados, tentando ir atrás da garota. São traços assim que você vai notando, assim, que fazem essa história ser o que é. Ela é uma história racista, já falamos de tudo isso, e querer esconder isso é idiota, mas ao mesmo tempo não temos como falar de um filme tão, tão importante assim como esse. Começa, você tem a primeira versão, né, a primeira incursão da Ku Klux Klan no filme. Pra você ver como os caras são tratados, eles, como o Griffith quis tratar, também o próprio Thomas Dixon, né, que escreveu a peça, que foi base do roteiro, ele mesmo, assim, quando aparece, olha que isso é ridículo, quando aparece o clã, né, o clã aparece pela primeira vez pra pegar uns negros lá, que eles chamam de negros artistadores, queimadores de floresta, você vê que os caras começam a tremer lá, sabe, como se fossem uns idiotas por causa do medo que eles têm, e é tudo caricato mesmo. Putz, ele não cansa de fazer caricatura com os negros que eles encontram. Isso é até revoltante, na verdade, né? Se você, na época talvez não fosse, mas pô, hoje é. Hoje não, sempre deveria ter sido, mas é pior ainda hoje. Sim. É, sem sombra de dúvidas. Como eu tinha também comentado ali essa questão do romance, ainda tem uns traços desse romance aí de vez em quando durante o filme, porque assim, o Cameron, ele decide, ele tem como missão de vida, assim, realmente, livrar o sul lá do domínio negro, né? E aí quando a personagem, a Elsie, ela descobre que ele tá escondendo as roupas, né, da Ku Klux Klan lá dele, ela se separa dele, né, porque é por causa de uma lealdade ao pai que tá apoiando, né, o Silas ali naquela região da Carolina do Sul. E ela fala assim, eu não vou falar nada, né, mas pra nós acabou. E é interessante porque é uma coisa que acontece em filmes de romance de hoje, os mais mela cueca do que você pensar, assim, os mais água com açúcar, você pensar, o cara pede a mocinha porque ele fez uma bobagem. E é a mesma coisa. 100 anos atrás, o pessoal falando assim, fazendo essa construindo esse personagem que fez uma besteira. Mas imagina, cara, imagina o que isso fez na cabeça das pessoas assistindo esse filme na época, sabe? Porque o Griffith, cara, eu não vou me cansar de fazer isso. Ele nesse filme, pelo menos, faz muito tempo que eu vi Intolerância, eu não posso afirmar com tanta certeza, mas nesse filme ele consegue sim, com muita competência, conduzir a audiência. E você sente isso. Porque, por exemplo, de ver esse Gus, né, perseguindo aí a mocinha branca, por um certo motivo, como a gente, parece que ele consegue justificar. Essa não é a cena mais marcante ainda desse dessa condução que eu falei do diretor. Mas é uma delas. Sim, sim, não tem dúvida. E assim, é aquilo que a gente já falou, ele conduziu, assim, de maneira... Como posso dizer? A questão das revoluções de linguagem cinematográfica dele foram absurdas. E assim, essa questão que você disse sobre como conduzir a reação do espectador, ele sabia como criar isso no espectador. Que é a questão de aproximar a câmera, fazer closes, isso em 100 anos atrás, que é coisas que não tinha nem conceito pra isso, e ele já pensava, sabe, criar clima de tensão, de aproximar, de recuar a câmera, de dar close dramático. Então assim, você vê que era um cara muito à frente do seu tempo. E eu tinha comentado um pouquinho atrás, né, que eu achava a Flora, né, a Cameron mais nova, a personagem mais cretina do filme. E a cena que ela tá sendo perseguida pelo Gus, né, ele, o cara, assim, óbvio que ele tá sendo um idiota ali, né, mas é representado como um idiota. E, de novo, né, tecnicamente a cena é muito legal, porque tem essa questão da montagem dos planos, né, que ela vai correndo pro lugar, daí aparece depois o Cameron procurando ela, desesperado, porque achou o balde que ela foi pegar água num riacho ali sozinho. Ele fica, é legal essa justaposição de elementos, porque você fica mesmo preocupado com o que vai acontecer. Mas assim, ela fica gritando assim, quando o Gus fica perseguindo ela depois de falar que quer casar, né? Ela fala, não, apesar dele falar assim, não, eu não vou te machucar. Dela, não, né? Sai daqui, senão eu vou pular. Olha, foi uma coisa bem idiota, viu, o que ela fez. Eu vou dizer assim, olha lá, é aquela coisa, né, não me toque, só faltou falar assim, nunca deixarei que um negro me toque, né, só faltou, é isso que ela tava dizendo, né, putz, e quando ela pula, ela não tem por motivo pra pular, me desculpa, você pode falar que é uma representação, uma interpretação aí de como esse domínio, né, de novo, entre aspas aqui, né, de colinhos voadores aí, do domínio negro estava fazendo com o sul branco, mas não dá. Eu acho tão, tão inverossímil quanto ela cair daquela altura nas pedras e ainda conversar, dar mensagem final pro irmão lá. Uhum. Que é talvez um dos exageros do filme. E aí a gente tem essa questão aí do julgamento do Gus, que era uma coisa bem comum da Ku Klux Klan, né? É uma coisa outra coisa pra não mostrar assim que era uma coisa violenta. Era um linchamento mesmo. O cara foi espancado e daí enforcado. É uma coisa que era uma assinatura do clã mesmo, fazer isso, e foi enforcamento, né? Além do espancamento. Isso é meio que romantizado ali pelo Griffith na história. Eles pegam o cara, eles fazem um julgamento, que é um julgamento sumário, você sabe que afinal de contas ele nunca teria nenhuma chance ali no tal entre o pessoal do clã. Até pra. É interessante que o clã tem uns traços de culto, né? Tem uma hora quando eles queimam a cruz lá, que é um símbolo, um símbolo que eles falam de uma herança irlandesa. Tem um cara ajoelhado, né, em frente ao orador. E quando ele morre, né, o Gus é assassinado, ele é jogado na porta lá do Lynch ali, que ali começa. Vai começar a tal guerra, né? Esse daí a gente já se aproximando aí do clímax do filme, que é um clímax que também que vai durar bastante tempo. Tem duas outras cenas assim que eu acho maravilhosas do filme. Primeiro que é o ataque à cabana, né? Como o Cameron Pai, ele é encontrado com uma das roupas do clã, ele é preso, e nessa época aí o Lynch, né, ele baixou uma lei que quem fosse encontrado com esse tipo de roupa seria morto. Ele consegue fugir porque ele tem a ajuda dos escravos negros dele, né? É aquela coisa, né, pra falar assim, ah, olha aí como nós somos legais, né? Apesar de nós termos sofrido tanto aqui, nós vamos ajudar o nosso mestre a fugir. É, mas e aí quando eles estão fugindo ali com parte da família, com esses dois, eles encontram aquela cabana lá, né? Que é onde moram dois veteranos do norte que estão vivendo assim, né, a sua vidinha, tentando sobreviver mesmo. E de novo, né, como eu falei lá no começo, tem a questão, né, da união entre o sul e o norte ali, também é representação metafórica ali de como deveriam ser as coisas, né? Mas de novo, né, só pra piorar a situação, uma dos cartões lá que o Griffith levanta lá no filme é: nós estamos aqui, né, pelo direito ariano de nascimento. Que direito ariano de nascimento, né? Aquela coisa, né? Sim, sim, é verdade. É pra mostrar realmente que os brancos são melhores que os negros, meu Deus do céu. É moralmente bem condenável, né? E aí outra cena marcante, que é realmente é o clímax do filme, que é uma coisa fantástica, ao mesmo tempo assim que eu me peguei assim, porque assim, o que tá acontecendo é que os negros lá estão fazendo terror lá na cidade. Tem os poucos brancos assim escondidos em casa. O Lynch diz que quer casar com a Elsie, e ela rejeita o cara, né? E é interessante que essa cena também, você pode ver assim que olha a posição, né? O Silas, ele tá tudo de preto, tá ameaçador, enquanto a Elsie, ela tá assim assim, ela parece que tá mais, assim, ela, como ela tá toda de branco, ela parece mais inocente, parece que ela tá, sabe, representando a pureza, a virtude, né? E ele tenta, assim, forçá-la a casar com ela, né? De novo, olha outra cena, assim, representação de um racismo velado. Afinal de contas, o cara que é negro está vestido de negro e em oposição a mocinha branca vestida de branca, assim. Tem até uma luz diferente, parece que ela tá mais com glow, assim. É muito fantástico, assim, a construção da cena, mas ao mesmo tempo, de novo, o paralelo do racismo. E aí vem talvez a cena mais épica do filme, que é quando chegam os nossos heróis pra se resolver essa situação. Sim. E eu falei assim, quando eu tava tenso essa hora, aí eu parei e falei assim: seu filho da p***, você me fez torcer pelo Ku Klux Klan, eu não acredito! Eu me peguei torcendo pros caras chegarem logo pra resolver a situação. E é exatamente o que ele faz, aí surgem os heróis da Ku Klux Klan pra poder salvar todo mundo, né? Cara, não é ridículo isso? Sim, é proposital. Como é que o cara mexe com as suas emoções? Ele cria uma tensão pra você torcer pros caras que você sabe que estão moralmente errados, mas você ali dentro do universo filme, você se pega torcendo por eles. É verdade, é aquilo, né? É você ter o espectador na mão. Uma coisa que o Hitchcock fez com maestria, né? Você dominar o sentimento do espectador. E é o que ele faz, é o que ele faz nesse filme. Você torcer para Ku Klux Klan e ir lá e libertar, né? A minoria branca oprimida pelos negros, né? É, porque chega, né? Eles conseguem fazer, né, dominar os caras. Porque, assim, ali, apesar de eles serem mostrados em números, né? A questão é que eles chegam lá com mais, talvez até com menos poder de fogo, mas mais organizados. E aí eles conseguem botar os negros pra correr e voltar aí pra suas casas. E, eventualmente, pegar aí o Lynch, né? E depô-lo do poder. E, provavelmente, ele foi morto, foi enforcado também. Mas ninguém quis mostrar isso no filme. Uhum. É por isso que eu fico, assim, pensando. Qual que é a mensagem do filme, caramba? Porque assim, o epílogo do filme aparece uma cena depois, assim, da paz, digamos assim. Então as coisas se resolveram, né? O Cameron se casou com a Elsie, a irmã dele também. Tem dois casamentos, né? Acaba de novo como um filme romântico comum, digamos assim. E aí tem aquele epílogo alegórico com a volta do príncipe da paz, né? Que, assim, se você pensar, é uma mensagem muito bonita. É uma mensagem de guerra. É uma coisa muito. Tu, assim, é assim, eu quero que isso aconteça. Eu quero que não aconteçam mais guerras. Mas e aí, você. Putz, mas é um filme que, assim, os negros são mostrados. Os negros que são, por exemplo, os negros fiéis, que são os seus mestres, eles são mostrados mais como alívio cômico. Essa própria cena aí da imagem de Cristo se mostrando como o príncipe da paz, de novo, estamos falando aí sobre a questão da sobreposição de imagens, assim, uma coisa tecnicamente muito interessante. Até fala assim, né, o sonho do dia, né, que a besta da guerra não domine mais e que o gentil príncipe da paz reine na cidade do amor e da paz, né? Mas é como se eu for pegar, parece uma parte de Apocalipse também, né, falando sobre o fim dos tempos, mostrando lá uma nova Jerusalém, mas aí você vê uma nova Jerusalém que só tem gente branca ali na cena, sabe, cara? É meio triste isso. Uhum. Tudo bem, eu até acredito nesse final que ele queira a paz, mas mostrado desse jeito, dessas 3 horas e meia de filme que a gente tá discutindo aqui há praticamente uma hora, mais ou menos aí de conversa, fica complicado, né? A gente tentar acreditar que não era essa a intenção. A não ser que você abrace mesmo as declarações do Griffith e fale assim: não, tudo bem, cara, agora você quis representar o que seu pai estava falando, mas mesmo assim não deixa de ser verdade o que a gente está falando até agora. É um filme racista, pronto. Mas Thiago, tem como ele ser pró-paz e ser racista ao mesmo tempo? Tem, só. sim. A guerra tá acontecendo uma guerra. Qual que é o motivo da guerra? A guerra são esses pretos aí. Ah, tira os pretos tudo daqui que não vai ter mais guerra, né? Resolveu os problemas, né? Não é possível, mas é aquela coisa que a gente fala, né? Dois errados não fazem um certo, né? Justamente. Tem outra cena assim também que você fala, né? Parece mais vingança, por exemplo, quando o pessoal do clã fica armado esperando lá os negros saírem pra votar, eles estão a cavalo lá com pistolas, eles falam assim: melhor, não, eu não quero votar hoje não, né? E vai embora. Então, é isso. As próximas eleições são a mira de revólveres, né? E isso não é exatamente uma mensagem de paz, por mais que você queira passar essa impressão. Nascimento de uma Nação, um filme de 3 horas e meia, mudo, complicado. Então é, Matheus, vamos lá. Quais são as suas considerações finais aí sobre A Birth of a Nation, 1915? 100 anos atrás, meu Deus. 100 anos atrás. Cara, eu acho que não tem como a gente construir... Não tem como alguém construir um foguete sem ter uma aula sobre gravidade, sabe? A aula pode ser boa, a aula pode ser ruim, a aula pode ser longa e às vezes dolorida. Mas ela precisa ser assistida. Claro que a gente não vai construir um foguete aqui, né? Mas eu acho que o fato de a gente gostar muito de cinema leva a gente a lugares praticamente obrigatórios, né? Então, igual a gente falou mais cedo, o Nascimento de uma Nação não é um filme pra assistir no final de semana com a família, mas pra quem quer entender cinema e quer se aprofundar mais, é um filme obrigatório, sabe? Gostando ou não. Ele tem essa parte mela cueca aí do romance obrigatório que eu acho extremamente chato, assim. Pra mim, eu gosto mesmo é de ver lá os caras livrando a nação dos negros mesmo. Mas assim, cara, o cara é muito bom no que ele tá fazendo, sabe? É igual você falou agora no final de ele fazer a gente torcer contra os negros, sabe? Cara, que maluquice que aqueles caras estão criando. Eles criaram realmente uma realidade distópica ali, né? E se não fosse a Ku Klux Klan, coitados americanos brancos. Então assim, tem uma mensagem controversa, tem uma trama ali que não me agrada, sabe, esse negócio de relacionamento, mas é um negócio tão grande, assim, pelos aspectos técnicos e até mesmo pela a parte narrativa, de você imaginar, de você colocar o medo de uma sociedade, porque é um medo de uma sociedade, né, aquela questão que a gente comentou lá no Distrito 9 sobre a relação entre o eu e o outro. E esse negócio de você colocar o cara e fazer os caras criarem uma distopia ali, sabe, em pouco tempo, é muito louco, cara. É uma capacidade narrativa muito interessante. E pra mim é isso aí. É um filme obrigatório pra quem quer entender mais de cinema, mas se você quer só ficar ali em casa curtindo a temperatura máxima, você não vai ver nunca esse filme. Pois é. E você, Marcelo? Ah, então, cara, um filme ele consegue ser moralmente condenável, né, mas esteticamente louvado. Tanto que, como já disse, né, até hoje ele é estudado, né, e com certeza vai continuar sendo estudado em escolas de cinema e de comunicação. Acho importantíssimo a gente pegar pelo contexto da época, não para sua visão, mas para entender as suas motivações, embora não justifique. Mas enfim, eu acho que assim, o maior legado é o que ele deixou, sabe? É a questão da linguagem cinematográfica, que praticamente se iniciou com ele. E Nascimento de uma Nação é um dos grandes clássicos da história do cinema, cara. Para quem estuda cinema, é imprescindível. Se você só curte o Transformers da vida, então, com certeza, passa longe que não é sua praia. Mas para quem ama cinema, para quem gosta de cinema, quer entender, não tô falando que você precisa começar por ali, mas você precisa saber que o começo do cinema tá ali, as bases foram lançadas ali por Griffith, né? Muitos se falam em Kubrick, em Hitchcock, em Godard, mas o Griffith tem uma importância tremenda para o cinema, sabe? Então, se eu não me engano, foi ele que criou a questão do flashback, o próprio plano americano, né? Que é aquele enquadramento na altura do joelho, né, dos atores. Então, assim, sabe, os conceitos de linguagem, as técnicas narrativas são usadas até hoje, cara. A importância do cara é fundamental. E o filme em si, por todo o conjunto de técnicas que ele apresentou, é obrigatório para todo cinéfilo. Acho que assim, o cinema não seria o mesmo sem Griffith. Isso é verdade. Teve um escritor chamado Dick Lehr, que ele escreveu sobre o Nascimento de uma Nação, e ele disse que um crítico na época falou assim: a pior coisa sobre o Nascimento de uma Nação é como é bom esse filme. E aí, esse é o meu sentimento. Eu não consigo desgostar desse filme, pelo menos nessa questão. Ele é um filme genial mesmo. A questão de toda de montagem, flashback, é questão de uso de íris, tudo isso que a gente comentou aqui durante a conversa. O próprio fato de como ele consegue colocar a audiência na mão e fazer você torcer por um herói que você sabe que não deveria, é, que você tá torcendo ali, você queira, não queira, você torceu por um, por 5 minutos, você torceu pra Ku Klux Klan chegar em tempo lá de salvar a Elsie do malvado negro. E é um debate que vai acontecer sobre de forma versus conteúdo, que não vai acabar nunca. É um filme necessário para ser assistido, sim. É um filme que vai fazer você pensar, com certeza. E todos esses motivos que a gente falou aqui, dificilmente ele vai passar incólume assim por você. Mas você tem que estar preparado para assistir, você tem que estar preparado para ver 3 horas e meia de filme. Nem que seja aos pouquinhos, assim, você vê uma hora e meia um dia, uma hora e meia outra parte, ou dividir em duas partes. Não é um filme fácil, e assim, quando a gente usa esses termos, é meio falando assim, que ele é, não é que ele é difícil de ser apreciado, é que ele é difícil de ser digerido mesmo. É uma outra época, por 100 anos atrás, imagina, era tudo, ainda estava tudo muito no começo, tinha coisas muito experimentais, a própria duração do filme. Pô, é uma coisa assim que não era nada usual na época. Pô, a gente falou que no começo, menos de 10 anos antes, os filmes chegavam aí a 60, 70 minutos no máximo. Então, 3 horas e meia de filme, putz, você tem que estar disposto mesmo. Mas dê essa chance para o Nascimento de Mansão. Eu não vou dizer para você ver esse filme, como aí o Matheus falou, com família, com namorada. A não ser que assim que eles estejam dispostos mesmo a ver, ou então você querer ver a reação das pessoas em relação a reação a isso, como é que elas vão se portar diante de um filme desses. Pô, mas faça uma hora disso, porque aí você vai abrir uma discussão. Tenta fazer isso um dia, faz, vai ser interessante. Mas eu diria que se você conseguir ver O Nascimento de uma Nação sem esses preconceitos de ser um filme velho, eu acho que você consegue ir pra frente assim com qualquer outro filme. Por mais difícil que ele seja, você pode, vai ver filmes russos aí, que é uma construção bem diferente. E aí você vai ver como esse filme te serviu, pelo menos tecnicamente, né? É significante, é uma obra de arte fantástica, eu acho. E ainda assim, é um exemplo de como a propaganda funciona para um filme. Pode funcionar para um filme. Nesse caso, funcionou de um jeito ruim. Afinal de contas, como a gente comentou aí no começo, por causa dele que houve a segunda era da Ku Klux Klan nos Estados Unidos. Mas assim, tem extraordinários efeitos e é brilhantemente filmado. Assista com isso em mente, ao mesmo tempo não esqueça da mensagem que ele passa, que é um filme realmente degradante a uma raça que já sofreu tanto, e como o Obama disse outro dia num podcast aí que ele participou, né, você não apaga 300 anos de história, assim, do nada. Esses ainda existem reflexos, e filmes como esse fazem você refletir sobre esse assunto. Então, muito obrigado, gente, por vocês terem participado, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. E uma coisa que eu acabei esquecendo, que eu esqueci de falar nas outras conversas, eu queria também apresentar aqui os projetos paralelos dos nossos amigos, né? No caso, Matheus, você tem também um outro projeto aqui. Então, eu tô lá no CCNcast, ccncast.com.br, CCN de críticos de coisa nenhuma, porque somos 4 pessoas com opiniões fecais conversando sobre assuntos desimportantes. E a gente tem um podcast que tá parado, a gente tá pensando aí na segunda temporada, que é o CCNcast. Tem o CCN Indica agora, que é um podcast menorzinho, assim, usando só indicações de filmes, livros, jogos e etc. Tá certo, também. Então, por enquanto é isso aí. Eu acho o Matheus lá, eu acho o Matheus aqui também. Mas e você? Você já assistiu o Nascimento de uma Nação antes de ouvir esse programa? O que você acha do filme? Você, as suas cenas preferidas? Essa questão toda que a gente falou das técnicas, da mensagem do filme? Pra conversar com a gente sobre isso, vai lá na nossa página, umtigonocinema.com. Procura a postagem aqui desse 100º TigCast. Você também pode fazer isso por e-mail no contato@umtigonocinema.com. Lá na nossa página no Facebook, fb.com/umtigonocinema. O nosso grupo, fb.com/groups/umtigonocinema. Procura a gente também lá no Google Plus, no Instagram. Temos uma lista no Spotify das músicas que a gente coloca aqui em encerramento. Os nossos perfis pessoais vão estar aqui no Twitter. Também, se vocês acham que a gente merece, nós temos nosso Patreon, lá com valores de 1 a 15 dólares. Tem algumas recompensas a partir de 5 dólares, que é você participar da nossa lista secreta lá, onde você pode saber com antecedência qual que vai ser o tema do TigCast seguinte. Mas, se não puder fazer isso, como sempre, o seu feedback é o nosso pagamento. Então não esqueça de compartilhar, curtir, dar o mais um ali, ou retweet no Twitter, e claro, espalhar aí pra gente aparecer mais nessa internet aí tão grande, cheia de podcasts tão bons de cinema, tão bons quanto os nossos. Então, escolher a música de encerramento dessa foi bem complicado. Então eu acabei escolhendo uma que acaba sendo uma certa piada aí, que isso tem que ser visto mesmo com esses KKKs aí da vida, a Ku Klux Klan da vida tem que ser vista mesmo. Então, vamos ouvir The KKK Took My Baby Away, do Ramones, da trilha sonora de End of Century, The Stories of Ramones. O Matheus comentou que essa é a... Como é que é mesmo, Matheus, que você tinha falado pra mim? Essa é a melhor trilha, cara, de todos os Saint Grigcast. Essa é a melhor música de encerramento de todos. Então é isso aí, gente. Legal. Então a gente se vê semana que vem, hein? 101 e 200 pra frente. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Tchau. Falou, pessoal. Até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there. She never got there. She never got there. They say, yeah. She went away for the holidays. Says she's going to LA. She never got there. She never got there. She never got there. They say, yeah. The gay took my baby away. The chicken away. Away from me, gay, took my baby away.